homem do baile chegou. E aí, Caribe? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. A primeira, a primeira, a primeira, a primeira. E é pra dançar, vamos lá. Show! Olha o baile do Patrese na área! Me magoou. E o quê? Não pensou no nosso amor. E o primeiro abraço vai pra quem? Do meu parceiro, Bola! E aí, Bola? Já aqui na minha direita, só de boa! Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Olá, Tato da GDK, pra galera da Kine. Eu fiquei Jaquinha. Chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar. Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça sua escolha, tome a decisão. Vai começando! Nos seus olhos deixa o coração. Ela tá no baile do Patrese. DJ Patrese! Lá vem, lá vem, lá vem. Meu parceiro Miau também, da GDS o filé, da TF e seu filho. Não vale mais chorar, menor piloto. Ele jamais chamou, jamais chamou. Não vale mais chorar por ele jamais chamou. E o quê? Você sofreu, você chorou. Baile do Patrese. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Quantas vezes de você... Solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão. Quem ama, protege e faz tudo pelo amor. Seu coração está sofrendo por falta de amor. Não vale, chorar por não ele, vale. Ele lá vem, chamou, vem pra o bora começando no Caribe, no Caribe, no Caribe. Baile do Patrese é bagulho doido. E aí, meu parceiro? Chico Live e o Bola GDK em peso aqui no Caribe. É a sua, pá! Sabe por que eu voltei? Não tinha como. Caribe Show! Viver na solidão sem você. Me aceite. O baile mais famoso do estado. O meu amor vou te dar. E o que, e o que, e o que? Vai ser pra sempre. E a galera tava com saudade do Caribe. Lua, e o baile do Patrese tá aqui, ó. Pra te sacudindo, então bora. Sentir. Vem amor, vem aqui. Parceiro Caqué também tá na área. Um abraço do Patrese. O Malzinho também tá aqui. Vem a noite e eu tô só. Tá eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Sacou! O baile mais famoso do estado. O homem do baile chegou. Chegamos! E é tudo na moral. Banda Aventura. Vou voar além do infinito. E é o meu parceiro Marcinho. Já aqui comigo também. Um abraço do Patrese, moleque. Vamos dançar! Além do infinito! Sacudir! Com olhar de aqui! Estou sempre ao teu lado! Lá vai, lá vai, lá vai! As lembranças. lembranças me dominam em um quadro sem cor. Esfria o meu corpo com todo o teu calor. É junto com a família. E a galera vai chegando. O vira humano, e a gente detonando. O baile do papel tá no ar, tá no ar. Baile do Patrese! Ô, top! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só os melhores! Só não posso explicar. Porque o destino. Ei, ei! Dou nossa felicidade. Opa! E aos marcantes! Que eu faço amor. Sem você na minha vida, vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi. Louca paixão. Juruna, lá do setor, estão presentes com a gente também aqui no Caribe. Lama! Vem me fazer feliz, pra sempre, amor. Toma aqui, toma, toma, vai! DJ Patrese! Baile do Patrese! Ei, desgraçado! Tu tá no baile do Patrese! De rocha, meu irmão! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sacode! Boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Meu grande amor, sou louca por você, sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar, quero tanto ter você. Então diz! Te amo demais, só você me faz. Top DJ do Pará, o Top DJ do Pará. É o baile do Patrese. Patrese, sem tese. Foi numa noite linda de luar. Bora curtir, na mão! Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar. E o que, e o que? Lágrimas em seu olho faria, João. Um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. E aí, Thiago Farias? Esse cara considerado um dos maiores DJs do estado do Pará. Você é meu parceiro, meu amigo, Thiago Farias. Aqui, aqui, aqui. Essa distância machuca cada dia. Já cobiçado, é isso, é? Vai dar um rompa aí. Toda vida vou te amar. Naderlândia, domingo, com fogo. Domingo está de volta, eu acho. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. O baile do Patrese. Patrese, sem tese. Quando o Patrese chega, é aí que o bagulho entorta. Patrese. Então bora! Meu coração está tão só, quero do meu bem te encontrar. É do jeito, papai! Dói demais. diga! Parece nunca acabar. Lembra daquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sem os teus carinhos, sofrendo pelo teu amor. Eu não... Meu parceiro Léo! Ai, moto! Porque você se foi sem mim? O Romário também, de Souri. O Camarão! E o Josué, de Souri. Choque, ó! Aqui no baile. E aí, Jay Burra? Lá vai! E dance. Mamãe, papai! Quero mais! Foi um fenômeno do Melody. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Olha o Thiaguinho também dos garotos do rap. Sabendo, Thiaguinho. Amar é papai, de né? Novo. É, Thiaguinho, sim, parabéns. O papai do ano. Bora, Thiaguinho. Em meus sonhos. E agora? Eu vejo você. Esquece tudo. Volta logo e vem me ver. Porque te ver tão longe. E aí, meu amigo Del, GDK. Pode mais. Tá comigo também. Assim, aqui faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar. Os primos ricos e as musas também do rock. Você, galera comigo, tá em peso. Pra você, meu bem querer. E o quê? Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história. Não... O bigodinho tá doido. É o Del PDK, engraçado. Eu me lembro e de é o GDK já. Que vivemos todo aquele nosso grande. Fala só, te olha dali. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem andar. Arrepia mais uma. Batida. Segura. Bigodinho, isso é mancada. Engraçado. E aí? Manda Electra. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Bora curtir. Mas você brincou comigo. Caribe Show. E o baile rolando. Já, já tem um show, meu irmão! Ei, ei! Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você... E aí, meu amigo Filé? Senti... E aí, o Miau também? Então, bora aqui, ó! A minha GDS na área sempre! Apaixonada. É nóis, como é que é? Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Mente tão bem que parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando. Mente tão bem que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Mas é uma torre de papel. Faltando um médico, bora pra cima! A marca do Melody no Brasil. O baile mais famoso do estado está aqui. E deixa eu mandar um abraço também, nosso parceiro Denis. A conveniência, altas horas. A do Bingola também tá aqui com a gente. Alô, Denis! O impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Só os melhores tocando. Hendrix. Aqui, aqui, aqui. Patrese. E Marlon Beach. Alô, Marlon. Chuta e misturar. Aqui no Caribe Show. Para matar um pouquinho a saudade, bora. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tão distante eu não quero. Por favor, não. Obrigado, mimozinho, parceiro Marcos Perecá também. Aqui a gente, bora, Marquinho. E o Batinho Playboy. Apaixonado por. Saudade desse cara aí. O parceiro Betinho Playboy. E a sua primeira dama, Amanda Novaes. Diretamente lá de Fortaleza. Que senti. Bora, Betinho. Assim. Hoje a gente vai tomar uma aqui, meu. E que você ainda assim. E a galera também do tal. Oitavo, né, pai? Quase não sai. Sub com a gente também. Galera curtindo o baile. Procurando aonde está. Vai, neguinho, como é que é, meu irmão? Vai, Fabinho também tá na área. O Alex, o Andrei também. Tá todo mundo aqui, Marlon Beach. Claro, o Gabrielzinho. Este coração jamais vai poder aceitar. DJ Patrese. Falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Manda, manda, manda. Hendrix. Hendrix. É o real. Aqui comigo, aniversário também, a conveniência, altas horas. Eu sempre te amei. Que escola é? Dia 8, pode crer. Te amar, você pra mim é melhor que tudo. E o Gabigol, meu mundo é meu bem querer. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. E o que? E o que? Lele, lele, lele. Bora dançar, bora dançar! La, la, la, lele, lele, lele. La, la, la, la, la, la, la, la. E aí, Caribe? Amor, amor, amor, te amo com calor. Amor, amor, amor, te amo com calor. Adoro seu cabelo. E aí, meu parceiro, né? Filho do Castanheira? Tá aqui comigo também. Tá no baile do Patrese. Tá no Caribe. La, la, la, então bora! La, hoje o DJ Burra bateu um recorde. 5 horas direto na live. Pra dançar, pra dançar, vai! E toma caqueado, toma! Não foi, Miel? E detona! Marlon Beach e o Patrese. Patrese e Marlon Beach aqui, ó. Hoje eu vi. Diz agora. Esse amor. E aí, Betinho Playboy? Eu perdi. Tá de volta, meu irmão. E acabou. Tá aqui, ó. Sem querer. Renasceu a vontade de ser teu. Tá tão linda, gostosa e muito charmosa. Teu dó. Ai, teu dó. Lá vai, lá vai. Vontade no peito, naquele momento falou. Ai, falou. Sinto falta dela, namorar com ela. E dos beijos com o calor que ela dava por. O top J do Pará. Sinto falta dela. Vai, meu top do Pará. Baile do Patrese. Só parece prazer. Quer me tirar louco? Eu tô só. E aí, mulherada? Tá na hora, tá na hora. Ei, a boca, boca de mel. Onde eu vou te pegar pra ser minha raposa? Bora, Chico Live! A gente não vai parar, não. A gente vai até amanhecer. Prepara, prepara. Eu quero ouvir, te amo. E na sua boca eu não quero ouvir, te amo. Só vou te pegar de jeito por força, vou te socar. Socar. Você e o Bola Chega. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai! E a xereca de mel, agora! Ei, Patrício, conheço advogado Mochila. Mochila tá aí, tá? E aí, Mochila? Tá aqui, papai! Vou abraçar você, Mochila! E agora! Bora, Betinho Playboy! Chegamos assim no carinho! E aí, Pipoca? O Malzinho também! O Eric Modesto! Tá todo mundo na área! Tá bom, tá bom, Cadimel! Onde eu vou te pegar? Pra ser minha raposel! Bandida sedutora, ela gosta do esquema! Vai quebrar! Hoje no bandido sempre tá roubando a cena! E da sua boca não quero ouvir, te amo! E da sua boca mulherada! Siga dessa danada, movimento vem. Patrese, Patrese. Bolando vai, vai, sentando aí. Bolando vai. Siga dessa danada. E aí, danada? Movimento vem por cima. Vai quebrando, vem. Bolando vai, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Vai sentando. O movimento que ela faz acontece pontando. Sentadão, sentadão. E aí, Savinho? E aí, Marcelinho? Aqui, tchau, tchau, tchau. Jogado seu bundão no chão. É no chão. Tchau. Sentadão, sentadão, sentadão. Bota envolvente, na mala é molência. No beat ela senta e senta. Pra minha garçonete Driga. O presente aí do Betinho Playboy tá faltando aqui. A sonete Driga. E siga dessa danada. Movimento vem por cima. Aí sentando aí, bolando. Com uma sede. Aí, bolando vai. E siga dessa danada. Movimento vem por cima. Acaso vem, amor. Você pensa que eu já dei. Te falei, não acredito. Juro que eu nunca sentei. Bota nela, bota nela, bota nela, vai! Bota tira e empurra, encaixa, mas você machuca. Bota tira e empurra, encaixa, mas você machuca. Bota tira e empurra, encaixa, mas você machuca. Hoje eu só quero te dar. Bota, bota tira e empurra, bota tira e empurra, encaixa. Bota tira e empurra, bota tira e empurra, encaixa. Bota tira e empurra, bota, mas você machuca. Hoje eu só quero te dar. Completei os meus 18 e eu nunca dei. Sempre quis sentar desde que eu tinha 16. Então quebra, vai! E o papai não deixa eu sair. Quando for botar, bota de bota! Bota, tira em burro e caixa, mas assim machuca. Bota, tira em burro e caixa, mas assim machuca. Bota, tira em burro e caixa, mas assim machuca. Chefe Coringa, quando vai não? Papo do reino. Bota, tira em burro e caixa, bota, tira em bota, bota, bota, tira em burro. Quem não tem obedece. Ela só viaja e senta no colo do chefe. Gosta do fundo. E aí, miau? É ali que dá valor, velho. Ela sentando pra caralho. Ela quis sentar pro chefe. Tá com bora lá na boca. E o quê? Deu uma surra de xoxota. Lá vai! Quer sentar pra zona toda? Patrese. Ela que sentar com xixi. Você quebra a cabeça? Tá com dor lá na boca. Deu uma surra de xoxota. E aí, Pantoja? Quer sentar... Parceiro Pantoja, com o bichardo também. Juno e misturado, garoto! Ciente, maloqueiro nato, anda com flagrante na mente. Maloqueiro nato, anda com flagrante. DJ Burra. Ela senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta! Senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, ela senta pra porra. Senta, senta, senta, ela senta pra porra. Pra novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai. E o passinho? Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. E o que? E o que? E o que? Lança aqui que eu já lancei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. 13 Marlon Beach aqui no Caribe. Chapuletei. Chapuletei. Aqui tá mais top da cidade. E a gente tá de volta. Tá de volta. Valeu, Betinho Playboy. Ei. Obrigado, minha garçonete, linda e maravilhosa. Deixa pule, deixa pule. Toma lá, toma lá. Deixa pule, deixa pule, deixa pule. Ei, ei, ei. W Beat que produziu. Vai, ficha, bora. Fala, meu brother. Parceiro Del Perecado, meu parceiro Ericzinho. Alô, Malzinho. Cidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu... E o Bill? Ah, lança aqui que eu já lancei. Chapuletei. Chapuletei. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga. Tá tudo ok, o carinho. Cabelo ok. Tá ok. Marquinha ok. Capa e négua. Sobrancelha ok. A unha tá. Então vai, vai. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo. Bora, Tigrão! É hoje que ele. Fresca não, garoto. Pra cima, vai. Cabelo ok. Sobrancelha ok. Maquiagem ok. A unha tá ok. Brota no bailão. Então brota, brota, brota, brota. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. E a gente gravando o CD ao vivo na festa de hoje aqui no Caribe. Bem diferente, misturado, meu irmão. Uma bebê dessa. Tá misturado, Thiago. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Olha o bola. Só na mana. Uma bebê dessa. E o mochila por aqui também. Uma bebê dessa. E aí, Betinho Playboy? Tá aqui no baile do Patrese, meu irmão. Uma bebê dessa nunca mais. E olha só, Patrese. Deixa eu parabenizar também a Tânia Moraes. O Jonas Felipe também. Da oficina Nauca. O Tanaka também. E o John Delas. Bora, John. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão com desespero do meu. Bota tudo! Então brota, brota! E vai quebrando no Caribe, vai quebrando no Caribe. Patrese, o baile, o top DJ do Pará. E o Marlon Beat também. É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. Dá-lhe mulherada agora! Vai! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O burro é o piloto e o Miguel é o piloto. Tu vai dar pra um? Caguejou. Tu vai dar pra um? A picola. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis. Alô, Chico Live! Tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. E aí, filé? Vai descer. Vai... Já que Brasil de Guajê! Vai dar ou vai descer? Eu vou... Vai de rock doido. Ele e o Miau. Aproveita. Aproveita. É o melhor momento da sua vida. Xereca, sabe, gato! Xereca, eu te jogo aqui em cima. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Olha o cabeção, filha da puta aí que eu não... Me rouba logo. O Mike tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá... Meu parceiro Jackson! Não... Gente boa, Jax. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada... Tá chegando? Se anda. não tô brincando. Pode crer, cabeção. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Olha o Caribe! Obrigado, mimozinho, parceiro Betinho! E o Betinho também lá do Gomar, você é a primeira dama. Passou um festão hoje aqui com a gente. O Betinho tá aqui com a gente, tamo! Pode chamar... Cabeção Eventos. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho. É o Jackson. Da também. Homem da ponta. Peitinho balançando a bunda também. É. Lá vai, lá vai. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. E tu chega junto. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. É bem do jeito, bem do jeito. Do jeito que o bonde gosta. Ai, Caribe. Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Bora pra cima! Qual mais quica? Qual vai? Ô Bezerra! Leandro Bezerra, meu produtor. Ele, o Felipe Lopes. O Bigodinho também. E o Bill. A galera tá comigo assim. Mozão, primeiramente eu queria te parabenizar. Parabéns. Isso é Caribe Show. Vou me fazer o homem mais. Aqui tá mais top da cidade, tá de volta. Isso eu fico louco. A galera tá com saudade. Nada em gás. E a gente tá de volta, tudo. Meu irmão. A melhor parte é que não tem buchicho, não tem perreco. O baile mais famoso do estado. Agora. E o DJ Revelação. Lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Caribe Show. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. E o que? E o que? É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex? Patrese. Vem pro cabaré. O baile. Vem pro cabaré. Baile. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Aqui, aqui, ó. Aqui é assim. Só tem mulher gostosa. É o reduto das poderosas. Aê, garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. E aí? Gostou? Baile do Patrese. Vendo ela dançar no polidense. Olha o professor Kleber. É o melhor lugar. Professor Cléber. Tua ex-mulher. Tá matando a saudade aqui do Caribã. Baré. É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher. O homem do baile chegou. Vamos dançar o forrozão. E a pisadinha, aquece e puxa. Já já o bagulho doido. Bora de pé. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. No meu porta-malas escutando um forró pesado. Eu logo percebi. E a pisadinha, vai. Pra mim, e a vontade pro cine, chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi. E aí, Alexei? Três garrafas de vinho. Como é que é? Mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Só 10 centavos, vai. Buraco outro cara, ela sumiu da rocheira. Tô me vendo. Pode crer. A gente vai reduzir aqui, você aumenta só um pouquinho, vai. Já fazer uma gravação num CD bem legal aqui no Caribe. Para deixar nossa sonorização bem filé. A gente vai dar uma reduzida aqui. Você aumenta aí. Aí, vai. Tá bonito. O coração que é vagabundo. Vagabundo. Retorno tá só filé. Que mulher mais bandida do mundo. O coração. Para regularizar aqui o microfone. Prepara, Thiaguinho. Segunda parte. E aí? O som do paredão, escuta, vai, enfim. Tá papai d'égua, tá bacana. Isso é barões, hein? Bora pra trazer a Deise Cardoso também e o Jonathan Monteiro. A rua dela com meu DJ João também, investimentos aqui com a gente, obrigado, viu? Dando forró pesado, eu logo. As músicas do rock, a Raíssa, a Fernanda, a Roseli. Fechado também com caqueado, né? O Bruto, o Wagner. Uma intencionada, foi no banho. E os primos Rico também, ela, o Andrei, o Juan, o Toncha e o PQV. Cheira, tô me vendo. E os celulares na pesadinha pra mim, os arrepiaram! Parceiro show de avião, parceiro Raíssa Rodada, escutei, mano! Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos. São recaídas, se que vai passar é só questão de ter. Só os melhores, tocando aqui, ó! São 5 horas da manhã, eu perturbando o dono do... Substituto também! Tchuga. Pedindo uma cerveja e cigarros pra minha cama. Já na melhor quinta. Invadindo aqui no Caribe, né? Não é assim tão fácil esquecer. A gente vai voltando. Tanto amor. Na verdade, a gente tá voltando. Hoje, a quinta-feira, aqui no Caribe. Novidades aí ao decorrer do tempo virão, viu? Parada, cabeça voando. No som do... Estamos trabalhando. Fica tocando. Pra voltar o nosso animal. Eu vou... Obrigado, Rosenberg. A nossa diretoria aqui no Caribe. Parada, cabeça. A nossa gerente. Atrás do meu carro, os outros buzinando. Eu vou pensando nela. Vamos dançar. Pensando nela. E vai dançando, vai. Vou de Goiás, menino. E o baile rolando. Caribe, Caribe. Vai. Alô, Douglas. É e o nosso brother, Douglas Cambicho também, ó. Meu parceiro, olha lá, acontece. Um abraço a você, olha lá, ó. Tá comigo também. 5 horas da manhã, eu perturbando o dono do bar. Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar. Então te liga, vai. Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou. Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou. Preparou que lá vem o choro. Prepara o gosto que lá vem a... Vai dançando, papai! Que lá vem a insônia. Que o bicho pega aqui, piores, ó. Piores dias da sua vida. Eu quero pra te consolar. Baile. Vem o seu coração. Não... Só não deixa eu beber duas só, pelo amor de Deus. E dessa vez você não escapa, não. Quem me colocou? E quem me fez sofrer? Pra beber. Chico Live. E aí, miau, aí, filé. Galera comigo, então bom. E essa bola já avisa, quem me fez sofrer. Tá... Amanhã, burra. Assistindo. Aniversário do Cidinho. Que lá vem o sono. Prepara o bolso que lá vem, baby. Oh! Vem na manha, vem na mora. Já já o rock começa o bagulho doido. Você não ama mais ninguém. Quem me quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor. Investe em mim, aposta tudo. Olha quem tá na área, o Anão Mil Grau. Feliz. E Anão, não dá treme janto, vem aqui em cima, tu e o Nego, bora fazer uma onda aqui, pô. Investe em mim, aposta tudo em mim. Meu parceiro empresário Anderson, o homem da R.A. Boutique, o homem do patinho mais famoso do Brasil, patrocinador oficial do Baile do Batrez, é a Duke Gold. Ele tá chegando, irmão. Aumenta o som no paredão, pai. Isso é barão da pisadinha, sou menino. Seu coração tá machucado demais, não acredito. Bora, Jorginho! Amor. Só pra te avisar que a quinta-feira já voltou, viu? Fez amor, estamos junto e misturado. E o Thiago dormindo, viu, Patrese? Tamo! Investe em mim. E aí, Pantoja? Eu prometo. Junto com o Patrese, fazer... no Jaderlândia, domingo. Pode crer. Medo de fazer feliz. Investe em mim. Bora, Bruno. Alfa. Prepara a iluminação. Em mim. Telão. Eu prometo. A sonorização tá tudo ok. Prometo. Bora que já já o bicho vai pegar aqui, ó. E todo vai apanhar o teu coração. Já já não. É agora. É agora! E aí, Caribe? E aí, Caribe? Bora lá! E em nome? E em nome de R.A. Boutique? R.A. Boutique! Patrocinador oficial do Baile do Patrese! É a Duque Gold! O patinho mais famoso do Brasil! Do meu parceiro empresário Anderson. Trevo Esportes. A verdadeira paga na hora do norte do Brasil também. É a Trevo Esportes. Bora começar o bagulho doido. Doido. O aumento baile mais famoso do Pará. Famoso do Pará. Está na área. Baile do Patrese. É o nome, é da, o emoção. Nome da emoção. Atenção. Atenção. A partir de agora, o verdadeiro baile vai começar. Aperte o cinto e se prepare para uma viagem. E o comandante é o DJ Patrese. DJ Patrese. Patrese. DJ Patrese. E aí? E o Marlon Beat chame! É o DJ Patrese. É sem tese. Então bora! Vai pra cima, meu DJ. O rock doido não. Não pode parar. Começa, DJ. Bota essa galera pra estremecer. O baile do Patrese começa agora. Começa agora! O bagulho agora vai endoidar. Se prepara que vai rolar pressão. Quem comanda é o DJ Patrese, o homem do baile, solta o batidão. E o quê? O bagulho agora vai endoidar. Se prepara que vai rolar pressão. Quem comanda é o DJ Patrese, o homem do baile, solta o batidão. Marido dos outros não é presente de Deus. Tá sentando no macho da começa! Rica, DJ o Diabo Brabo, porra! E fala que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Caribe, Caribe! E aí, Caribe! E aí, produção? Dá pra deixar tudo no escurinho, dá? Dá pra deixar no escurinho? A torcida do Paysandu tá aí! Torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima! Joga! Só quem tá solteiro, joga pra cima também! Cadê a torcida do Clube do Remo? Torcida do Leão! Torcida do Leão! Joga! Joga! Joga! Na palma da mão! Na palma da mão! Joga! Quem tem amigo corno, dá um gritão também aí! 5! 4! 3! 2, 1, agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. E agora? Como você quando olhei Caribe Show! Mensagem de alguém. E aí, Betinho Playboy? Ele tá de volta! Os olhos se encherão de lágrimas. E agora? E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar. vizinha fofoqueira, joga a mãozinha e dá-lhe o grito. Joga, joga, joga, joga, joga a mão pra cima e dá de sal, sal, sal, sal e dá de sal, sal, sal, sal e dá de sal, sal, sal, sal e dá de... Dá-lhe sal, agora, agora, explode o bagulho, explode o bagulho. Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Dá-lhe sal, sal, dá-lhe sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Ei! Ei! Joga pra cima! Vai, vai, vai, vai! A galera tá bom! Pode avisar todo mundo que hoje tá rola dentada. Quem é crocô? Quem é crocô? Quem é crocô? Eu tô no crocô, eu tô no crocô. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não tá. Pode beber, só não pode passar mal se tu beber. O quê? Pra trás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás o sal, o sal. Atrás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás e te passar o sal. E dá de sal, dá de sal. Atrás e te passar. Para de insistir, chega de se iludir. O que já tá passando, eu já passei. Eu só bebi. Se ele não te quer, se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete. Vai superando que o bagulho é doido. Não vai... Lugar. Então, é o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher. DJ Patrese! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! DJ Udi é o brabo, porra! Quer esquecer sua ex-mulher? DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrra, meteu a puta na garupa e vrra, vrra, vrra. E toma carreado, toma do jogado. Os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, só os caras doidos, só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Então vai agora. Tá apaixonado? Tá apaixonado? O baile do Patrese que é rapidinho que passa. O baile do Patrese que é rapidinho que passa. Tá apaixonado? Babaca. Tá apaixonado? Babaca, vem pro baile do Patrese que é rapidinho que passa. Vem pro baile do Patrese. Então fogo no parquinho. Olha o fogo no parquinho, Betinho. É a volta dele. Ei! Opa! É só putaria, é só olha putaria, é só putaria, é só putaria. O baile vai quebrando, vai, vai quebrando, vai. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das virgens? O grito das gostosas? Voltamos assim no Caribão! ontem, só queria beijar na boca. Vida louca. Eu queria. Mulheres e gatos. Ele queria se matar. Sem nada. Só queria viver a vida. Bora, Tubi! Das vezes. Thiago Tormenta também tá aqui com a gente. E o nosso empresário também, Betinho Playboy. Meu cora... E a sua primeira dama, Amanda Novaes. Tanto... Diretamente lá de Fortaleza. Pras mal vividas. E com medo de me apaixonar. Meu coração. E aí, menor piloto? Mas foi no. Bateu também. Aqui, ó. E eu sosseguei. O baile. Juro, encontrei. Só as melhores. Para seguir. Foi só te olhar. Nossa equipe de garçom dá um giro aqui em cima do palco, bora ver. E a minha vida mudou da noite pro dia. Mudou da noite pro dia. Joga a luz, Bruno! Ai, droga. Não importa se ela puta muito tempo. Leva! Se ela desce, sobe no cabelo. Ela é puta muito. E aí, TH Red? Olha o Thiaguinho e os garotos do Regis também ali, ó. Moleque tá escuro, o cara esquerda. Meu parceiro Thiaguinho, papai do ano. Bora, Thiaguinho. Thiaguinho da TF também. Bora, Thiaguinho. Segura, garoto. Toque não para. Toque não para. Tem que mandar mim um abraço pro Thiaguinho hoje. É o meu convidado especial. É Thiaguinho dos garotos do Regis. Refresca, não! E o nosso brother também, parceiro Tigrão. Ele tá de volta mais forte do que nunca. E vai quebrando, vai quebrando. Mochila nas costas, nas costas, nas costas. Radinho na cintura, cintura. Olha o boné. Bonézinho pra trás, bonézinho pra trás. Esse pra trás, é o DJ Paulinho, DJ Paulinho. Santo. E toma caqueado, toma, toma caqueado. Fogo, fogo, fogo. Senão não vão pagar. Aí vem a TMT. Ele é o DJ Maurício. Chama a tua amiguinha, sabe que nós é o trem. Vai fogo, fogo. Arrepia. E o Eric Nunes também, parceiro Charles. DJ Maurício. Charles Oliveira. Da TJ Esporte. Todo meu coração, bezerro. Bora, Felipe Lopes! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. O que? Tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga. Leva, Betinho! Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Apaga a luz que tá liberada. Olha o Betinho, tá de volta, papai. Apaga a luz que tá liberada. O homem do papai. Apaga a luz que tá liberado. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Betinho pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. Alô, Betinho Playboy, ei! Pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O homem tá de volta! Pirou de vez. Alô, Mel! gatinho playboy. Cleo manda o whisky. E o quê? Mas, que hoje no crocodilo vai ser rock do. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o whisky do. Esse tem que respeitar, meu irmão. Ele vai ser. Betinho Playboy, você é parceiro. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o whisky, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais o whisky, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. E o Betinho tá comigo. E chora, e chora, e chora. Não quero mais nada. O teu carinho. É bom! Segura! Essa música é muito firme, tá doido? Eric Nunes! Eu sei que é difícil. E o Bola Gêneca! Esse é meu irmãozinho, esse é o nosso brother. Parceiro Bola Gêneca, junto e misturado aqui com a gente, bora, bora! Boa, é muito amor. Lago! E o que é? Tenho certeza não foi. E aí, Marquinhos Silva? Tá comigo também? Tenho certeza que eu fui feito pra ti. Não vá duvidar. Nem tem dúvida. Amor, escuta. Só tu e eu. Chega o tormento. Você vem de agora. E o Gustavo também, parceiro Giovanni Swat. A volta aqui, ó. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, bora. Eu que sabotei. Eu quero uma seda grande, que nem cartolina. Vai fazendo o gigante. Quero uma seda grande, que nem cartolina pra bolar um beck gigante. Quero uma seda grande, que nem cartolina pra bolar um beck gigante. Vai começar, vai começar. Já começou, vai começar, vai começar. Fora, pica de quatro, fora, pica de quatro, fora, pica de quatro, fora, pica de quatro. Porque tá de quatro, tu vem puta em mim. O Diogo Cego tá aqui também. Fica de quatro, toma ali, empurra. Fica de lado, toma ali, empurra. Fica de frente, toma ali, empurra. Toma ali, empurra. Empurra só, que empurra só, que empurra só, na minha chota. Empurra só, que empurra só, que empurra só, na minha chota. Vai, tá no automático agora. Deixa de amor! Joga lá cima, Patrícia! O bagulho é doido! Não para, não para, não para! O Renatinho também. De Marabá. É a União Hightech do Rubi. Galera comigo aqui, pode crer. O Jonathan Reis fechado com o Neto MT. E o DJ Thiago Farias também. Do Hightech. Vai, Marlon Bichinho, abraço. E hoje tem, e abraçando forte também nosso grande parceiro, nosso empresário, o Atila lá de Marituma, parceiro Renan Celular também, de Santa Maria lá de Benfica. Hoje tá toda a cupla aqui no Carimbó, meu irmão! O baile Patrese. Lá vai fogo, fogo, fogo! E o Malzinho! E o Pantoja come sana! Bota pra mexer e quebra tudo! E desce, mulher! E aí, Gustavo? Os gatos da NET também, aqui, ó! O Márcio da TF! Ele é só primeira dama! Tá aqui, ó! Ai! O Hudson Melo também, o Edson! O Ari também, estamos presentes! Junto e misturado, viu? Parabenizar, rapaziada, aqui da Sonorização! Nosso retorno tá só um filé, viu? Tá bonito, tá bonito! Assim que a gente tem que trabalhar, pô! E aí, Tanaka? O John Nela, Jonas também, Felipe, da oficina, galera, comigo, um abraço. É aniversário da Dani Moraes hoje. Então segura aí, Thiaguinho, o papai do ano. O Netinho que tá aí, é? O boleiro tá na área. E segura, Netinho. Vai quebrando. O baile do Patrense é bagulho doido. O baile do Patrense. A torcida do Leão tá aí, joga pra cima. E lá vai, lá vai, lá vai. Semana o Netinho é campeão do futebol. Olha o Netinho! Pra cima, moleque do... Leva! Foi como no filme, tudo aconteceu. E o que, e o que? Eu tirei um beijo, depois me entreguei. Chama atenção aí do proprietário do Ford K, da placa vermelha. Não, do Ford K vermelho, da placa QRE 3487, viu? O vidro do seu carro tá aberto. Dá-lhe meu top do Pará, o 13. Dá-lhe meu top do Pará, o 13. Não vai! Tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá. Mais um! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Ligo pro seu celular. Não vai! Só da caixa postal. Diz, amor! Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. O caqueado, bora! Liga que eu vou te buscar. Hoje eu quero. Depois e o Toshiruan? Eu e você, PQV. O incrível chegou, DJ Batese dando show. Vou com os irmãos Gondo e Gênio Pressão. Então sacode! Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós aí, DJ Marlon Beat. O incrível chegou, sou o crocodilo amor. Ferrari. Toma caquinhada! Refresca não! E a Bruce não faz meia todos nos família Caixa Baixa lá de Curuçá. O Alex, o Tadeu, o Fabinho, fala Juninho! E o Valdianos Caixa Baixa! E o Bola GDK, sua primeira dama, a minha patroa Gisele também tá aqui com a gente, ó! É Valdianos! Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada.